sei, minha mente tem estado longe da realidade. Eu tenho estado em êxtase, meu coração tem se afogado em lágrimas que derramei. Eu criei um mar tão profundo que eu mesma me afogo nele. Eu sei, só penso em ti, não te deixo ir, porque dói te ver partir. Amar sempre foi angustiante. Sempre caio de um penhasco em direção ao mar. Estou afundando sem vida em algum lugar longe da costa. Amar sempre foi angustiante. Sempre caio de um penhasco em direção ao mar. Estou afundando sem vida em algum lugar longe da costa. Você se foi e sinto que um pedaço de mim foi com você. Com você.